queria também dar um obrigado a nós, porque efetivamente fizemos muito para estar aqui. Por isso, passámos de 8 horas praticamente diárias de trabalho para 10. Na vez de 5 dias por semana, passámos a trabalhar 7. E na vez de recebermos no final do mês, muitas das vezes investimos. Mas chegámos aqui. E estar aqui e olhar para vocês todos é muito bom. E isso dignifica muito que quando acreditamos numa coisa e fazemos por ela, ela é possível de acontecer.